Estabilizado, por favor. Puxa, 9-3-0, chame o seu 1-1-8-9-9-5. και μας κοντρώνα. Σε μένα το ξέρω να δείχνω να ψάω. Delta 0238, ILS final approach, runway 10, descend to 2000 feet, attempt for 1021, record steps. 0 experience over approach. Yes, we have a comet radar just behind us, behind Duna. There's like a small tiny level cloud. Request left heading right now to intercept the localizer from here. Possibly heading 165 for runway 10. Let's see, heading 165 over 083. Heading 165 over 0 is heading. Estou dando um patrulhamento aqui no lado direito, mas não mais do que 5 minutos. Chefe, até me escuta, deixa eu ir quando para o retorno. Mas eu escuto, só para o retorno. Europa 083, contact Mount Tower, 118 decimal, 95. 118 decimal, 95, to Europa 083. Mount Tower, good evening Europa 083, established localizer, runway 10, 9.5 miles out. Roger, Europa 083, I have your sights clear, 2-0-1-0. Wind is 180 degrees, 15 knots. So that's runway 10, runway 083, copy. Roger, that is at the left side of the runway. We will not interfere with your landing. I'll say again, sorry, Europa 083. There is a helicopter in the left side of the runway. It will not interfere with your landing. Yeah, Roger, copy. We're looking for traffic, Europa 083. passenger is 300 ground at 63, which is to the right contact point for the small island. radio. Proceed radio. Está presente a autoridade a retornar ao local do evento? Afirmo, o tráfego é informal, não tem escuta, caso haja outro tráfego uniforme. Ok, autorizado da presente, não há tráfego e na sua escuta. Estadial 05. Prossiga 05. Resta de regresso para a base da Delta, autorizado, vai cruzar o eixo de passar da 10 para pouso final, no GRE. Chefe Guardião, tráfego da informação no solo controlado do GRE, presença nessa 0 graus com 129. Chamará solo controlado, fecha as condições, muito grato, Guardião 05. 2795, controle Salvador, assim, dentro da estação de serviço chegada a ponto, para o nível de voo 050, ajuste acima de 021. Primeiro controle Salvador Sanidade. Explicação de prazer chegada a Pomé de 1, só no de voo 060. Ajuste a tina entrando 021. Voo 1096. Mantenha a chegada número 2 na aproximação. Livrando o nível 160 para 5000, controle e controle de segurança. Autorizado, nível 050, às 17h. Júlio, com a pistão 0, é tudo 40 Brasil, onde vai? Ajuda 795, retoração para sequenciamento, curva direita, proa 230, limite, valência proa por 258. Sente direita, 230, limite, valência proa por 258. Ajuda 795, terça para 4300, altimetro 0021. 4000, 1021, 1025. 5795, esquerda proa 1160. Limite ao loco. Esquerda 1160, limite ao loco, azul 2795. Autorizado para o procedimento elétrico de Cristina 0, para o localizador esquerda, rua 140, desce para 3 e ponto estabilizado, altímetro 1021. Esquerda 1-4-0, autorizado para o procedimento, para o portal estabilizado, azul 2795 para 2010. Chamando a 3-1-0, contato radar na decolagem, segundo a defesa da puta transição Caju, para o mesmo voo 350. Oficina, Oca, transição Aracaju, 350, chamaram 6-3-0-0. Azul 2795. Azul 2795, foi 118, professor. 95. 11895, Azul 2795, uma boa. É um 3197, chama agora o centro Recife, 128.35, caso negativo, 125.1. 3235.1, muito obrigado. Transformador Azul 2795, uma boa. 1091, Salas 35, chamando 219, obrigado. 219. Do evento 1 a 40 graus, com 1 a 2 nós, todos autorizados, pistão zero. Livre, pouso 1 a 0, azul 2795.